Sotos Pitbull, música nova, viaja na onda, ó. Esquece. Trajado de lacoste com bolso cheio de cavão, carreta no grau, bate o paredão. Trajado de lacoste com bolso cheio de cavão, carreta no grau, ó, oh, bate o paredão. Por quê? Bota lá fúria pra cachorrada começar. Bota lá fúria pra cachorrada começar. Bota lá fúria pra cachorrada começar. Bota cá. Tipo...